01 Linda Costa 10, venta de 1,4 graus com 7,9. Decolou 03, 135 a frequência do controle. Bom dia, 3601. 3601, bom dia. Contato radar, suba para o nível 360, ao cruzar 2000 pés, autorizado por utilita. 360, mais uma lenda para o 3601, está presente por utilita. Está presente, aprovando lenda. Salvador, é o Yankee, ó. Dois, cinco, ano, prossiga. Por gentileza, o nível 390. 390 para Guarulhos. Esse nível é incorreto para Guarulhos. Eu tenho 360 autorizado, você copia? Afastivo, 360. O Sané 6251, autorizado para Guarulhos, o 360, decola da 10, saída da El Leda Bridge, em Bridge prossegue a Pêzulo 10 conforme a rota apresentada. Aciona 5556 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Positivo, então 360, da El Leda Bridge, e decepto conforme, 5556 no transponder, 11251. Chama para o push, confirma o gate. Para onde? Uno, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Tem 125, 1-3-3-2-5, obrigado, bom dia. Bom dia. Tá bravo, Mike Lima, na escuta? Prossiga. Confirma por gentileza o seu nível solicitado. É o 400, mas pode ser 360, campeão. Tá, é que eu não recebi nada do seu plano, só chegou o seu transponder e o seu destino. Eu vou checar com o centro Recife e já pago a sua autorização. Obrigado, hein, te agradeço. Alfa Bravo, Mike Lima, cópia. Prossiga. Está autorizado para Congonhas 400 ao nível, Econa da 10, saída da El Leda Bridge. Em Bridge prossegue a Pesulo 10, a Pesulo no meio, conforme a rota apresentada. Aciona 5557 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Ok, autorizado 400, Econa 10, saída da El Bridge. Descenta a Pesulo 10, depois a Pesulo 16, transponder 5557. Cotejamento correto, com outros no pátio 3? Pátio 3. Gente, me informa pra... Tem livre acionar, me chama pra táxi, Bravo, aqui. É só confirmar, é Dael Bidev Bridge, é isso? Não, Dael Leda Bridge. Ah, ok, obrigado. Nada. Pode adicionar? Afirmativo. contato, Vitor Papá Bravo mais 500. Pessoas a bordo da autonomia, por gentileza. Pessoas a bordo com 5 autonomias de 3 horas e meia. Prosseguir via pátio, Índia e Alfa. Emitir uma prova no ponto de espera, Bravo mais 500. Pátio, Índia e Alfa para o ponto de espera, Bravo mais 500. Da linha área de colapso 10. O vento é de 190 graus com 629 da Vumaikri. decolou agora aos 2319-35 frequência de controle. Qual a frequência de controle, por favor? 119-35. 19-35, ok. Controle Salvador Vitor Papa. Controle Salvador Vitor Papa Bravo Mike Lima. Vitor Papa Bravo Mike Lima, contato radar, suba para nível 400, autorizado por Odileda. Nível 400, autorizado por Odileda. Vitor Papa Bravo Mike Lima. Autorizado, pushback acionamento chama táxi 6251.